esperei com paciência, Senhor. Tu ouviste meu clamor. Dos lixos me tiraste, firmaste meus passos com amor. Um novo cântico em meu ser, um hino de louvor para ti ver. Teus maravilhas são sem fim, ó Senhor, confio em ti. Não me deixe, Senhor, tua verdade é meu clamor. Na grande congregação eu vou anunciar tua salvação, ó Senhor. Digna-te, Senhor, livrar-me dos males que vêm me cercar. Teus pensamentos são tão altos, não posso contar, só adorar. Em ti eu me deleito, ó Deus. Está em meu coração. Não escondi a tua justiça, por amor eu faço esta canção. Não me deixe, Senhor, tua verdade é meu clamor. Na grande congregação buscam, alegrem-se, digam sim. Engrandecido seja o Senhor. Minha vida está em ti, amém. Sou pobre, sou necessitado, mas em ti.